A Promotoria de Justiça de Janaúba, no norte de Minas Gerais, propôs uma ação civil pública contra o prefeito municipal de Nova Porteirinha, que estaria usando os recursos públicos para fazer promoção pessoal. O promotor de justiça Daniel Castro e Melo explica os detalhes da ação. Essa ação, a ação de improbidade administrativa, em que se apurou que nos anos de 2017 a 2019, até os dias atuais, foram gastos com recursos públicos municipais para pagamento em jornais aqui da região. E essas matérias são estritamente de matérias de promoção pessoal do prefeito, enaltecendo os feitos dele. Então, foram verificados mais de 143 publicações numa análise de 100 jornais em cerca de 2 anos. Foi pedido pelo Ministério Público, em sede de liminar, a retirada de toda essa publicidade de cunho pessoal com prazo de 48 horas. Foi pedido, caso não retire, com prazo de 48 horas, multa de R$10 mil por dia, além de uma multa de R$5 mil para as futuras novas publicações. Além de que, no pedido principal, consta que as sejam aplicadas tanto ao prefeito quanto ao servidor responsável pelas reportagens, todas as sanções da lei de improbidade administrativa, perda do cargo, suspensão de direitos políticos, além da multa. Porque, segundo apurado, foram gastos nesses mais de dois anos, mais de R$25 mil em publicidade, em propaganda, assim, paga aos jornais. E aplicando a multa, previsão de 3 vezes o valor que foi gasto, vai dar mais de, com as atualizações monetárias, juros, dá mais de R$100 mil para o gestor e também para o servidor. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, é claro, que fala, olha, que a publicidade tem que ser fins educacionais, fins de instrução a respeito do que é feito pela prefeitura, não a respeito do gestor. A Constituição veda expressamente a veiculação de nomes, símbolos, apelidos, tudo isso. E no que foi verificado nos jornais, sempre constava expressamente o nome do prefeito e em vários dos jornais, fotos, mostrando também prefeito e nas obras, andando de trator. Além disso, também foi verificada a publicação na rede social no YouTube e também em blog de um servidor público e jornalista que foi contratado por prefeito para fazer essas publicidades. O prefeito já havia sido alertado sobre o caráter ilegal da divulgação que fazia. No entanto, isso insistiu na prática. Além disso, empenhou um servidor para produzir o material veiculado na mídia. O promotor de justiça explica como as ilegalidades foram constatadas pelo Ministério Público. Pela simples análise dos jornais, eu acompanho os jornais aqui da região, e era muito evidente essa publicidade. Em alguns jornais, algumas publicações, chegamos a ver 5 publicações em um único jornal enaltecendo a pessoa do prefeito. Então isso era uma coisa muito evidente. Nós pegamos e juntamos esses jornais, analisamos um por um, como eu falei, foram 100 jornais analisados e deu para constatar. E aí vimos também que tinha no YouTube, no site da própria prefeitura e no blog do servidor que é jornalista. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.